3153, por enquanto espera. 3153, autorizado, linha decola pista 10, vento 060 graus, 0619. A linha decola, TAM 3153. Passarelo 2223, está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chame quando pronto para o táxi, passarelo. Chamaremos quando pronto para o táxi, 2223. Solo Salvador, Rio 5973. Rio 5973 para Recife, pronto, copa. Afirmativo, proceder. Está autorizado para Recife, nível 370, decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5597 no transponder, no 208 a frequência do controle. Afirmativo, nível 370, conforme para Recife, decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju, curva à esquerda, após decolagem. Responder a Aracaju, vai, 57. Transponder é o 5517, ok? Afirmativo, pode pesar 5517. Me chama quando pronto para o push, Rio. Tá pronto para o feedback, acionamento. Autorizado, chama táxi. Falei táxi, 97973. Five American 980, ok? Star American 980 is inbound ILS 10. Star 980, continue approach report Delta Marker and get out in velocity QNH 1015. Report out of marker 1015, American 980. Controle em Salvador, bom dia, TAM 3153, prefeito da Dial. TAM 3153, contato radar, 360, saída da Dial. Pode curvar direita já direto da Dial, TAM 3153. Autorizado. Direto da Dial, TAM 3153. American 980 is out of marker. American 980 clear to land, runway 10, winds 020 degrees, 03 knots. Clear to land, runway 10, American 980. Passarelo 2223 para o táxi, 48 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Estou no pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118.95, altimetro marca. Afirmativo, Mundial, quando no ponto de espera com a torre 1118, decimal 95. Obrigado, bom dia. Salvador, total 9911, informação Golfo. Total 9911, para Fortaleza está autorizado, decola da 10, nível 310. Com processo da saída Momo, transição Cogito, correção. Momo, transição Frote, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5520 no transponder no 208, a frequência do controle. Autorizado Fortaleza, nível 310, decolando da DF com curva esquerda, Momo Frotia, saída 520, transponder 208, controle total 991. Cotejamento correto, chame quando pronto para o push. Chama lá. Bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão 90, vento 030 graus, 032. Alinha e decola, 2223. 980, approved the text by Alpha Juliet, stand 11. Alpha Juliet, stand 11, American 980. Florida 3053. Prossiga 3153. Oportunidade de após daí eu vou a direto bridge. Chama Recife 1251, 3325 e coordenem diretamente com isso. 1251, notando 13325, isso aí? Afirma. Boa. Trip 5514, leia 5 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível no 30, chame Aracaju 203. Era 2223, decolar 228, controle 120, decimal 8. Bom controle agora no 20 decimal 8. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, passageiro 2223. C2223, contato radar 1180, sai da árvore. Perfil da árvore, 2223. Solo Rio 9733 para o táxi, autonomia de 4 horas e 10 minutos no zero na autonomia. De passagem ao América, pode seguir em frente em Delta, com o ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1.015. Telemetria 225, contato radar. Desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 5. Na chegada, bom. Rio 5973, bom dia, autorizado a linha decolar pista 1-0, vento 030 graus, 03 nós. A linha decola pista 1-0, Rio 5973. Sim, solicita nível final 160. Chuva restrita 160, vou passar de 2223, aguarde 1-0 como final. Obrigado. Série 2223, autorizado. 160 como nível final. 160 como nível final. 2223, obrigado. Chame só, linha 2199. Lá 9970, faça o checagem, por gentileza, você tem identidade 2. Lá, bom dia, parte com 50, pista que decola. Mantendo, escuta a guarda, por gentileza. Salvador, Sideral 9970, com copia. Agora sim, 5/5, Sideral 9970, está autorizado para Teresina, nível 340. Decola da 1-0, saída Momo Flock. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 55 no 3, transponder 1208 com 3. Seu condicionamento está correto, me chama totalmente pronto para o push no pátio 3. Total 999 no pushback acionamento. Total 999 autorizado, pushback acionamento. Autorizado, chamar para o táxi, total. Eu confirmo. Controle Rio, Sigual 73, cruza 3.500 pés, eu sou escuro. Contato radar 370, sai da PUCA, Rio 5973. Subida PUCA, do Rio, Sigual 73, 7, eu sou escuro. Patango Kilo Papa Vitor, pronto cópia. Autorizado Teixeira de Freitas, nível 105, decola da 107 no corredor Axé, após decolagem curva direita, 5545, correção, 5543 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. A torre está em 119 decimal 95 e o controle em 120 decimal 8. Para acionamento táxi, 118.95, confirme pessoas a bordo, por favor. 4. Chama a torre para acionamento, altímetro 1015. Rio 5973, Recife 2545, alternado no 2085. Recife 45, 2085, obrigado, bom dia. Total 999 para o táxi com 4 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterna Natal. 3 horas e 30, 4 a bordo, confirma a alternativa Natal? Afirmo, Natal. Em frente, Índia Alfa, quanto no ponto de espera, 118.95, altímetro 1015. Índia Alfa, 118.95, ponto de espera com a torre 1015, ajustado total. em Salvador, bom dia, total 991, no próximo ponto de espera para 9911, autorizado, ingresso de decolagem, o vento em Salvador, 02049. Além de decola, 10, total 9919. Tal 9919, decola 243, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho. Controle, muito bom dia. Tal 9911, na Momo, passa 1200. Tal 9911, contato radar 310, sai da Momo. Bom dia, 24234, autorização Recife 350, sente da Gonça. Azul 4234 para Recife, está autorizado nível 350. Sou decola da 1-0, como descida saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5540 no transponder e na 208 é a frequência do controle. Autorizado, Recife 350, decolando 1-0, PUCA, Aracaju, transição. Curva esquerda, 5540 e o controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push no 01. Chama lá no 01. Módulo 33.3. Gente, 2223. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Autorizado, puxa o acionamento, chama táxi. Câmara táxi. Centro. Estabilizou ele, acho, né? Pia 225. Torre, 118.95. 18.95, 225, boa. Salvador, bom dia. Esse é o Xané 6225, estabilizando o ILS, pistão zero e o trem de pouso baixado, travado. Xané 6225, antiga aproximação, negativo contato visual, baixo de 7 para o pouso, que negão no 0 no 5. Guarda, seu sonho 6225. É 225, livre pouso, pista na 0, 20, 0, 20 graus, 039. Livre pouso, pista na 0, Xané 6225. Fazer, como se meu pátio. Chame. Se chame na papa para ingressar na 7, que eu vou fazer tudo.